levanta só tapa na bunda, fica levanta só tapa na bunda, fica levanta só tapa na bunda, safado não toma tapa na cara. Eu te conheço há muito tempo, não tenho medo de você. Se teu bumbum é tipo Rodrigo, meu piro é PSG. Ela vai chupar, ela vai lamber, vai chupar, vai lamber, ela vai chupar, ela vai lamber a cabeça do Mbappé. Ela vai chupar, vai lamber, vai chupar, ela vai lamber, ela vai chupar, ela vai lamber a cabeça do Mbappé. Ela vai chupar, ela vai lamber, vai chupar, vai lamber, ela vai chupar, ela vai lamber a cabeça do Mbappé. Ela vai chupar, vai lamber, vai chupar, ela vai lamber, ela vai chupar, ela vai lamber a cabeça do Mbappé. Moisés DJ, fica levado só tapa na bunda, fica levado só tapa na bunda, safado não toma tapa na cara. Eu te conheço há muito tempo, não tenho medo de você. Se teu bumbum é tipo Rodrigo, meu piro é PSG.